Naturalmente, congratular-me mais uma vez com esta possibilidade, aliado aos transportes gratuitos, aliado a um subsídio que a Câmara, naturalmente, todos os anos também dá para o funcionamento e para as atividades do primeiro ciclo e do pré-escolar, é de facto muito aliciante viver em Oliveira do Hospital. E, portanto, é mais uma medida no sentido de poder captar e fixar jovens e jovens famílias para, portanto, e também aliado à disponibilidade que o Governo dá em poder oferecer os manuais escolares a todos. Dizer que isto é só uma mera informação, que a adoção de manuais escolares está parada, ou seja, até 2021 não vai haver adoções de manuais escolares. E, portanto, o que permite que tanto as fichas como os manuais, aqueles que já estão adotados, até 2021 não vai haver alterações.